Vem se mostrar, vem me convencer. Traz seus bons olhos pra eu ver. Vem me buscar, vem me seduzir, que eu estou pronto pra ir. Vem me encantar, me tirar dos confins, fazer festa pra mim. Vem, coração, acender meus balões, minhas paixões. Vem afastar as assombrações, arejar meus purões. Vem acalmar os meus vendavais, meus temores, meus ais. Vem e me faz cada vez mais audaz, cada vez mais capaz sempre quis. Lutar, lutar, lutar pra gente ser feliz. Cantar, cantar, cantar como a gente sempre quis. Vem se mostrar, vem me convencer, traz seus bons olhos pra eu ver. Vem me buscar, vem me seduzir, que estou pronta pra ir. Vem me encantar, me tirar dos confins, fazer festa pra mim. Vem, coração, acender meus balões, minhas paixões. Vem afastar assombrações, arejar meus purões. Vem acalmar os meus vendavais, meus temores, meus ais. Vem e me faz cada vez mais audaz, cada vez mais capaz. Gente, ser feliz.